lado bom é uma arte. Situações fazem a gente parar pra pensar. O medo pode crescer, mas não dá pra abandonar. Projetos bem feitos, calculados, tudo montadinho, e vão embora no sopro de um rodamuinho. Pensar no mundo é simples, mas se deparar com defeitos seus que tu não consegue mudar, exige muita paciência e concentração. É como transformar um real em um milhão. Toda mão, tento agir como um monge, não me afobar ou me preocupar com o que tá longe. E me apego a cada flor que vejo no jardim, e cada parceiro meu que pergunta de mim, quer saber como eu tô e se tá bem o estúdio. Me deseja muito sucesso com o grupo. Tenho uma lista enorme de coisas que vou fazer, mas maior é a lista do que tenho pra agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que me deste. Com a tua ajuda consegui passar no teste. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos na minha vida. Cada uma delas será repartida. Vou subir escada para o céu. Vou subir quantos lances precisar até eu conseguir. Tentando pegar a escada para o céu. Vou subir quantos lances precisar até eu conseguir. Vou subir escada para o céu. Vou subir quantos lances precisar até eu conseguir. Tentando pegar a escada para o céu. Vou subir quantos lances precisar até eu conseguir. Sempre olho pra frente, o que passou já era. Se foi ontem, nem lembro, negou. Sei o que fazer e parto logo pra ação. Resultados concretos é o que exige a profissão. Se não, é amadorismo, apenas um hobby. Misture profissão com diversão e então cobre. Todo homem tem seu preço, peça alto. Garantindo a qualidade, tá tudo safo. Algo que a gente deve lembrar. Pode tá passando batido, mas despercebido não tá. Aqui tu faz, se não paga, fica devendo. E é cobrado cedo ou tarde, é Deus quem diz o tempo. Mentiras contadas, frases ao vento, não me contento. Palavras não descrevem sentimentos. Por isso que a molecada procura sorrir, pra não lembrar de cada lágrima que vai cair. Vou subir escada para o céu. Vou subir quantos lances precisar até eu conseguir. Tentando pegar a escada para o céu. Vou subir quantos lances precisar até eu conseguir. Vou subir escada para o céu. Vou subir quantos lances precisar até eu conseguir. Tentando pegar a escada para o céu. Vou subir quantos lances precisar até eu conseguir. A condição do ser humano é sofrer, apesar de que dá pra tirar um lazer. No fim, nem tudo são rosas, também não são espinhos. Bota uma cota de cada e eis o nosso destino. Ver o céu azul, esperar a sua vez de ganhar muito dinheiro pelo trampo que tu fez. Abraçar sua fiel, discutir entre família. Vai dar tilt se eu pensar em tudo que há na vida. Então sigo minha trilha com respeito e lealdade ao código das ruas desde os 11 de idade. Mas com a mente trampando como a de um empresário, mostrando que o pobre pode vencer por seu trabalho. Então eu falo que tudo na vida vale a pena. Quando a banda passar, entre na brincadeira. Pois é agora que tu tem que fazer tua cara, pra no dia do juízo subir tranquilo a escada. Vou subir escada para o céu. Vou subir quantos lances precisar até eu conseguir. Tentando pegar a escada para o céu. Vou subir quantos lances precisar até eu conseguir. Vou subir escada para o céu. Vou subir quantos lances precisar até eu conseguir. Tentando pegar a escada para o céu. Vou subir quantos lances precisar até eu conseguir. É, queridão, capricorniano mil graus eu sou, tá ligado? Racional pra caralho. Mas quando a emoção transborda, é isso aí que acontece. Música, arte, tá ligado? Agradeço aí a todo mundo que me considerou na minha caminhada aí, tá ligado? Toda a minha vida, família, amigos. Nosso pau no cu também. Já me fuderam, já me atrasaram de alguma forma. Vocês também só me fortaleceram.